chegamos ao episódio 9 da temporada 4 de Agrético, Acesso Não Autorizado. E é agora que temos o filme de assalto na Agrético, né? Ou Agrético encontra Tom Cruise. Né, também. Isso aí. Aí a Arético fala pro Porcão dos lançamentos esquisitos que o Raida fez, e o Porcão explica para ela que ele está fazendo window dressing, que é na picaretagem é falcatrua, né? Vamos no popular? É, em bom português ele tá fazendo, sei lá, um caixa 2. Caixa 2, exatamente o caixa 2. Perfeito, banana. Aí a Fênico e a Arético chegam no escritório e vem que o Raida reformou a sala. Porque, segundo ele, a mesa do supervisor sempre fica perto da janela, porque é um local de respeito, é a pessoa mais importante, mas, em compensação, o filho da puta fica embaixo do sol, e eu sei como é que é, porque na sala em que eu dou a minha aula particular, eu também fico com a porra das costas no sol, eu sei que é uma desgraça, né? E aí ele agora resolveu botar a sala dele numa salinha separada com cartão de segurança, dona Ana. Olha só. Ó, mas é importante mencionar que isso daí não veio do nada. Não mencionamos que no episódio passado, depois que a Retsuko foi buscar o Teriler lá pro porcão e viu que tinha coisa errada, ela se assustou e deixou o bagulho no chão, caído, e foi embora. E o Raida pegou, ele falou assim, alguém esteve aqui, quem foi? Quem foi? O que que viu? Não sei. Pronto, acionou o modo paranoia no bichinho. Né? Aí, beleza, o porcão fala para as meninas e elas têm que, no caso, o Arésico tem que invadir a sala dele, porque agora só através do computador do próprio Raida é que vai dar para encontrar as provas da picaretagem, né? Nesse meio tempo, o Raida encontra com ninguém mais, ninguém menos que a Inui numa loja de discos. Lembra da Inui, dona Ana? Lembro. Aquela criaturinha fofa, de olhar doce, cândido, que é mais uma que o Raida se colocou na friendzone, né? Porque não é? É banana demais, meu Deus do céu. Ele já é um purê de banana nessa altura. Mora. Mas aí ele convida a Inui pra jantar. Eles vão, comes e bebes, tal e coisa. E nesse papo vai, papo vem. Ela conta que foi demitida, porque afinal de contas estava tendo uma porrada de demissão voluntária, né, na empresa por causa do Rimuru, né? E ela se demitiu. E ela era temporária, né? E ela era temporária, exatamente. Segurança no emprego, zero. O Raida Tonana não sabia. Como é que a Inui se comportou ao saber que o Raida não sabia? Digamos que descrever que ela ficou pé da vida é pouco, né? Assim, você realmente não se importa, né? Dessa vez o Raida não foi jogado pra friendzone, não. Ele foi jogado pra escanteio mesmo. Nossa, ainda bem que ela sabe que o Raida agora tem namorada e ela tá pouco se lixando pra ele, né? Ela ainda chega e pergunta, você tá tratando tua namorada direito? Seu banana. Mal sabe ela, né? Que ele tá tão ocupado fazendo falcatrua lá, fazendo caixa 2, caixa 3, caixa 4, que ele praticamente esqueceu que a Red School existe. Batonana, né? Deixemos Inui pra lá, porque agora o que importa é a missão impossível. Aí a Kabai pede licença para a família, porque ela vai ajudar uns amigos na empresa, né? Ela deixa o coitado do marido para cuidar daquelas três pés de filho dela, o molequinho, inclusive, chutando e esmurrando o coitado do pai. Então tá bom, o pai é gordo, tá nem sentindo as porradas que o moleque tá dando, mas, porra, saco, né? Ai, minhas canelas. É, né? Mas aí nós vemos a ação de ninguém mais, ninguém menos do que Kabai, a ninja espiã. E novamente nós vemos que isso se trata de uma animação, porque só numa animação é possível explicar como é que uma hipopótamo se esgueira pelos dutos de ar de uma empresa. Não é? Mas ela explica... Com roupinha de ninja e tudo. Não, mas ela explica com roupa de ninja só não. Com roupa de espião, com inclusive óculos de visão noturna. É, serviço completo. Completo. Aí a Aresco pergunta, como é que você sabe tudo isso dos caminhos que levam os dutos de ar, tal coisa? Ah, minha filha, como é que tu acha que eu sabia das fofocas tudo? Assim. Gente, com a Kabay por perto, nem o banheiro tá seguro. Mas não é? No. Aí, beleza, a Kabay, a gente tá falando de Missão Impossível, né? A Kabay desce a Retsuko pra dentro da sala do Raida. Com roupinha de ninja. Né? Também com roupinha de ninja, né? Com roupinha de espiã. E naquela cena do Tom Cruise mesmo, do Missão Impossível, com o cabinho, descendo no cabinho, cara, que coisa uma fofa, beleza. A Retsuko acho que nunca se sentiu tão ridícula. Mas não é? Aí a Arezzo chega no computador do Raiden, no Ok-Tok ela tá falando com a Fênico lá no coworking junto com o Porcão, e a Fênico fala, a senha pra ligar o computador do Raiden é Raiden. E era Raiden. Oh, sim. Nossa. Mas como você sabia? Ah, com o Raiden a resposta mais simples é sempre a mais fácil. Mas aí, dona Ana, Arezzo encontra a pasta com os lançamentos Falcatrua Caixa 2 que o Raida fez. Só que quando ela abre essa pasta... Só faltava estar escrito, né? Falcatrua Caixa 2, porque... Era só o que estava faltando estar escrito, né? Aí, mas só que quando ela abre essa pasta, tem outra senha do Anana. Aí, o que que a Fênico sugere para Retsuko como primeira tentativa da senha? Olha, quais são as senhas que você nunca deve usar, né? A data do seu aniversário, falha. É, o próprio nome, falha. Que mais que não pode usar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falha. Pomba, será que ele criou uma coisa mais complexa que isso? Ela dá uma boa chuta. Não, só pode ser isso. Retsuko Love. Não, primeiro... Não. Primeira tentativa foi só Retsuko. Ele só botou R-E-T-S-U-K-O. Retsuko. Aí ele falou, não, tu tá de sacanagem, né? Não, tenta aí, porra. Ela tentou. Não foi. Ah, tá. Então, peraí. Não. Tenta, então, assim. R-E-T-S-K-U-O-L-O-V-E. Retsuko Love. Tu tá querendo zoar com a minha cara, né? Tenta logo essa porra. Aí ela tentou. Não. Não deu certo. Eu falei que não deu certo. Eu te disse que não podia. Falei. É. Ah, tá. Sabe o que mais? Tira o O e bota um zero. Então, é Retsuko Love, eu só com zero no lugar do O. Tu tá de zoeira com a minha cara, né? Não, tenta essa porra. E era. Aí a Arésico pra Fênico. O Raiden é meio burro, né? É, total. Só agora que ela percebeu, coitada. Aí, beleza. Ela bota um pendrive no computador do Raiden, copia os documentos tudo pro pendrive, foge e leva pro Porcão analisar. E o Porcão analisa os dados lá no co-work e fala, realmente... Ele tá fazendo caixa 2 nessa porra, tá fazendo window dressing. Ele tá fazendo as maracutaia pra inflar o resultado pra fazer o Rimuru parecer que é um presidente da melhor qualidade. Aí, isso também está me lembrando alguém nos tempos atuais. Não é? Mas eu vou ficar quieta, né? Vou ficar, ó, caladinho. Não é? Bico fechado. Mas aí, beleza, e a Arense, como é que a gente vai provar que tá tendo esse window dressing? Ah, o Raida deve ter em algum lugar escondido o livro verdadeiro, que é preciso ter o livro verdadeiro para poder fazer o caixa 2. Tem que ter o caixa 1 para poder fazer o caixa 2, tá? O ouvinte que não conhece dos sistemas das falcatruas tem que ter o caixa 1 para poder fazer o caixa 2, tá? Aprenda essa. Porra, Nerdmaster, você é um vagabundo safado. Não, porra nenhuma. Só tô apresentando o que tava fazendo no desenho, tá? Eu não conheço porra nenhuma disso. Então tá. Aí é legal. A Retsuko visita o Raiden e ela vê um pendrive vermelho misterioso no computador dela. Oh. Aí, cara, a Retsuko, ela é muito chonada na porra do Raiden, cara. Porque ela não tinha merda nenhuma que perguntar pro Raiden: você tem certeza que tá tudo certo? Você não tá fazendo merda na empresa, não? Tipo, inflar uns negócios, fazer caixa 2. Porra, Retsuko! Né, dona Ana? Eu acho que, olha, apesar de ser um momento... Pô, Pandinha, que mancada. Ao mesmo tempo, ela ela ainda é amiga dele. Ela tá tentando, tipo assim, ó, se abre. Tá vendo? Já estamos desconfiando, né? Estamos, assim, de forma muito genérica. Já tá dando na cara, o Raida. Se abre, de repente a gente consegue te ajudar. Não, ele não gostou, ficou de mal, ficou de cara fechada, cara de hiena mal lavada. Cara, e o pior de tudo, não se mete na minha vida. Cara! Ah, dona, não, acho que é a primeira vez que eu odiei o Raida, cara, sinceramente. Eu simplesmente não consigo entender esse tipo de coisa. Por isso que eu falei anteriormente que o Raida é meio red pill, sabe? Não é? Porque ele entrou numa vibe de se posar de maior do que ele é, de ser mais importante, mais um líder, um alfa, né? Essa coisa de ir pra academia, de ficar tentando imitar o chefe. E simplesmente ele deixou de lado qualquer coisa que, de bom senso, de respeito com os amigos, de respeito com os colegas. E mais ainda, respeito com o amor da vida dele, caceta. Sim, que até agora, até bem pouco tempo, ele dizia que era capaz de morrer por ela, né? Agora ele fala assim... Não é? Como é que é? Não se mete na minha vida? Então... Porra! Tá bom, né? É. Mas aí, beleza, a Aresco sai, vai embora, né? Vai até o co-working e ela toma um esporro do Porcão. E leva mal não, dessa vez eu tô 100% de razão pro Porcão. Também todo lado do Porcão, ele... Essa chamada de atenção foi merecida. Pô, Retsuko, cadê o teu espírito heavy metal, criatura? Caralho, vai ter o mole para a caceta, né? Eu acho que é isso que tá faltando, viu? Ela tá faltando cantar mais. Né? Ela deixou de ir no karaokê, perder um pouco do juízo nisso. É que eu perdi um pouco do mojo, né? O mojo dojo. É, perdeu. Aí, beleza. Dia seguinte, o Raida pergunta pro Rimuru se eles estão fazendo a coisa certa. O Rimuru diz que sim, que isso é pro bem da empresa. E manda o Raida sossegar as periquitas, né? Então, beleza. Nesse papo vai pro bem. O Rimuru leva o Ashimi pra jantar num restaurante chique, né? Olha que bonitinho. Diz ele que é pra pagar pelos deliciosos chás que ela serve pra ele, faz ele muito bem, né? Aí o Ashimi pergunta pra ele sobre a empresa, se ele realmente tá... O que, que ele tá querendo proteger, quer dizer, que ela tava ouvindo a conversa dele com o Raida, porque afinal de contas a sala dela é do lado da porra da sala do Rimuru, então é óbvio que ela ouviu tudo, né? E ela ouve bem pra caralho, então... Olha, não se incomoda com ele, não. Vamos lembrar o seguinte, né? Secretárias, elas sabem muito mais do que os chefes pensam. Sim. Só que uma boa secretária, ela é discreta e mantém as coisas para ela. Então, por mais que ela não entendesse, não estivesse nas jogadas do Rimuru, ela não é boba. Ela já devia estar percebendo que alguns papéis estavam indo e voltando de um jeito diferente, né? Daquele jeitão dele suspeitíssimo... Em tradução, o Ashimi não é besta, não. Ela só é um pássaro secretário, mas besta ela não é. Levando em consideração que ela praticamente era quem conduzia a empresa na época do elefantinho, né? Então, burra ela não é, né? De jeito nenhum. Mas aí, beleza, o Ashimi pergunta sobre os empregados obedientes e ela faz a pergunta da Retsuko, né? E o que, que você acha da Retsuko? Retsuko? Ah, tá, garotinha da contabilidade? É, eu acho que ela é do tipo obediente. Eu tô errado? Não, senhor, o senhor está 100% certo. E assim, queridos ouvintes, que se encerra o episódio 9. Fique conosco e vamos terminar esta maratona.